Um acidente inusitado deixou 5 vítimas para serem socorridas pelo SIAT na noite de ontem, na BR-469, também conhecida como Avenida das Cataratas, nas proximidades de acesso ao bairro Anita Garibaldi. Segundo informações, uma carroça de tração animal estava em deslocamento em direção ao centro e em um local muito escuro, o veículo, que não tinha nenhum tipo de sinalização luminosa ou refletiva, foi atingido na traseira por um automóvel que seguia na mesma direção em alta velocidade, como explica a oficial do Corpo de Bombeiros, que comandou a ação de resgate de Giovanil Teixeira, 55 anos, condutor do automóvel e das 5 vítimas que estavam no carrinho de recicláveis atingido pelo carro. O cidadão, a priori, apresentava hálito etílico, acabou colidindo com essa carroça, que tinha até um animal se movente, cerca de 6 vítimas no local, inclusive um bebê de colo, aproximadamente 1 ano, também vítima desse acidente. Situação de imprudência, alta velocidade, Avenida das Cataratas, não combina. Ali é um local bastante escuro, né? Todo cuidado é pouco. Parece que, como a senhora mesma disse, o indivíduo não respeitou, além dos limites de velocidade, a atenção com o trânsito, né? Exatamente. Uma via de mão única, né? Apenas uma, não tem local de ultrapassagem ali, alta velocidade, local escuro, propício a dar acidentes e, infelizmente, aconteceu novamente. Das vítimas, nenhuma grave? Nenhuma grave, todos encaminhados ao hospital, uma foi liberada no local, mas lá no hospital vão fazer exames e verificações para constatar realmente a gravidade ou não dessas vítimas. Tinham 3 crianças, sendo uma esse bebê de colo, como eu confirmei. A família toda, avó, mãe e netos, foram encaminhados para o pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados graves, mas sem risco de morte. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.